Vida é feita de atitudes nem sempre decentes. Não lhe julgo pela razão, mas pelos seus antecedentes. É quando eu volto a me lembrar do que eu pensava nem ter feito. Vem, me traz aquela paz. Você procura a perfeição, eu tenho andado sob efeito. Mas posso te dizer que já não aguento mais. Se cana, não vou mudar por sua causa, não tem jeito. Mas quem é que decide o que é melhor pra minha vida agora? Ouvi dizer que só era triste quem queria. Ouvi dizer que só era triste quem queria. Eu ouvi dizer que só era triste quem queria. Eu ouvi dizer que só era triste quem queria. Lidei com coisas que eu jamais entenderei. Ah, se eu pudesse estar em paz, me livrar do pesadelo de vê-lo nesse estado e não poder ajudá-lo, não. Mas triste é não poder mudar, porque estás tão revoltado, irmão. Ouvi dizer que só era triste quem queria. Ouvi dizer que só era triste quem queria. Ouvi dizer que só era triste quem queria. Eu ouvi dizer que só era triste quem queria. Nem sempre decentes. Não lhe julgo pela razão, mas pelos seus antecedentes. Cuidado com seus passos.